peço uma dose da forte um gelo. Hoje eu vim dançar com meus medos. Não quero um doce, não quero doce. Quero cigarro e uma gata nos dedos. Não, eu não devo falar a verdade, porque ninguém quer ouvir verdade. Então, meu bem, esquece a cidade, vem pra viagem, volta mais tarde. Amor, eu vou lá e vê se me espera. Tô na veludo, um cometa, eu espero. O karma que paga a verdade com a alma na paga a maldade do que te interna. E até pensei em como Cazuza em me casar com a cocaína e ver meu fim no camarim. Sei que assusta aos 20 ainda. E a vida que eu levo te tira do sério. Olhei pra minha filha e chorei sem remédio. Eu quero te dar o que não posso comprar, o que não dá pra pagar. Eu fumei demais, eu falei de paz. Briguei com meus pais e deixei pra trás. Eu faço rap, isso não é trap. O sangue ferve, meu braço 2-7. Hoje é dia de rock, eu tenho uma banda de garagem. Movimento hip hop no cassino do Mirage. A luz é muito forte, eu não gosto do holofote. Quero olhar no olho de quem vai comprar meu lote. E na madrugada pros bebo não ver os portes. Sou mais um contrabandista voltando de Woodstock. Bêbado equilibrista, corre aqui é por esporte. Minha grana tá contadinha aqui no bolso do meu short. Eu vou enchendo a lista com tudo que tem lá fora. Nem tudo que tem lá fora cabe dentro da mochila. Eu tô querendo passe pra passar pela revista. Mas mesmo se eu roubasse, ainda teríamos suado a axila. Se lembra quando era só nós dois? Depois passou pra três. Hoje eu contei com a Ana Flor. Acho que somos 16. Cara, isso tá ficando sério. Eu não sei com vocês. Me acharam esquisito, eu sempre me achei bonito. Mas agora eu acredito, pode pá que eu me encontrei. A loucura vem de berço da missa, não sabe o texto. Imagina se sobe o preço, a novinha que morde o berço no peito. Que eu guardo fumo no fumo, no parapeito. Perfumo andar inteiro com o cheiro do meu consumo. Pra longe do pesadelo, pra fora do meu espelho. Se você me botar medo, vai ser fraude versus Jason. Assoleito quando o dia for perfeito. Lucrar mais que o eco, fazendo mais mal que o bacon. Caralho, Marquinho, esse do São Carlos é o boldo bom. Esse é o boldo bom. Puta que pariu, Marquinho. Que boldo bom, Marquinho. Que boldo bom. É de quanto? É de quanto? Traz pra mim, Marquinho. Traz pra mim. Muito bom, muito bom. Caralho. Deixa com a cara magoada. Parece até que um helicóptero pousou em cima da tua cara. Que boldo bom.